cobertor. O que combina com a noite é o luar. Praia e mar só combinam com calor. O que combina com festa é namorar. O que combina com sede é água doce. O que combina com riso é prazer. Primavera combina com as flores. O que combina comigo é você, você, você, você. Todo anjo é cupido de alguém. O anjo que te flechou me acertou também. Uma flecha em dois corações. Combinar como a gente combina, não tem ninguém. Combinar como a gente combina, ninguém. O que combina com sede é água doce. O que combina com riso é prazer. Primavera combina com as flores. Que combina comigo é você, você, você, você. Todo anjo é cupido de alguém. O anjo que te flechou me acertou também. Uma flecha em dois corações. Como a gente combina, não tem ninguém. Combinar como a gente combina, ninguém. Todo anjo é cupido de alguém. O anjo que te flechou me acertou.